Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre aqui na Esotérica FM, às 21 horas. É o seu programa que traz estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e aspectos da espiritualidade humana. E como sempre, vamos iniciar esse programa pronunciando o mantra da vida una, que foi composto pela doutora Annie Besant e que serve para nos afinar, trazer as influências dos mestres da Grande Fraternidade Branca para esse trabalho que está se iniciando. Então vamos nos conectar com o nosso eu interno, relaxando o nosso corpo, respirando lenta e profundamente. Vamos fechar os nossos olhos, procurando sentir aquela luz que brilha no centro dos nossos corações. Vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Mais uma boa noite a todos vocês, amigos e amigas que estão nos acompanhando ao vivo nesta quarta-feira. Está indo ao ar o programa Lux Esotérica, aqui com apresentação de Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade, da teosofia, do esoterismo, do ocultismo, que vocês acessam em www.levir.com.br, o endereço que nós pedimos a vocês que o visitem. E também temos aqui a extensão artística, aqui a nossa atividade do Quarto Raio, a Rádio Esotérica FM, sempre no ar, trazendo para vocês durante o dia o melhor da boa música da nova era, da World Music, e também sempre com interatividade com a nossa audiência. E o nosso programa Lux Esotérica continua aqui a sua missão, a sua saga aí, como disse um nosso amigo ouvinte que mandou um e-mail aqui para nós. E desta feita nós estamos nessa fase do programa estudando aqui o livro O Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, que foi esse livro publicado em 1908 e no ano passado completou o seu centenário. Este livro que traz de forma sucinta, de forma concisa, mas não menos profunda, os preceitos herméticos, os preceitos que foram há 50 mil anos atrás lançados na terra de Ken, a terra negra do Egito, aonde esteve presente uma vez mais o instrutor do mundo, e naquela ocasião ele veio para instruir aqueles nossos irmãos, a humanidade que estava carente justamente de uma instrução mais profunda, uma instrução espiritual. E naquela oportunidade esses preceitos áureos foram colocados. E o seu poder, a sua potência, a sua magnitude, o seu brilho espiritual foram tão intensos que eles ecoam até hoje como uma estrela de primeira magnitude que chega até as nossas mentes e aos nossos corações, iluminando o caminho da nossa evolução, meus amigos. Então é um privilégio para mim nós estarmos conduzindo o estudo comentado do livro O Caibalion, e hoje nós chegamos aqui ao segundo capítulo, que vai dar uma visão sintética dos sete princípios herméticos, que nós vamos falar hoje de forma bem rápida, porque nos próximos dias nós estaremos analisando um por um os sete princípios herméticos e outros fundamentos da filosofia hermética. Então, aqui o segundo capítulo do livro O Caibalion trata exatamente dos sete princípios herméticos. E, como sempre nesse livro, antes do texto precede uma frase do Caibalion, que é a seguinte: os princípios da verdade são sete. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Esta é a frase que precede exatamente o texto do segundo capítulo do Caibalion, os sete princípios herméticos. E o texto nos diz o seguinte: os sete princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes. Primeiro, o princípio do mentalismo. Segundo, o princípio de correspondência. Terceiro, o princípio de vibração. Quarto, o princípio de polaridade. Quinto, o princípio de ritmo. Sexto, o princípio de causa e efeito. E sétimo, o princípio de gênero. São essas as sete leis herméticas, que são as chaves de todos os mistérios ocultos e que podem ser aplicadas a todas as tradições. Agradecemos a audiência de todos vocês, amigos e amigas, que são estudantes do esotérico, do oculto, são buscadores da verdade, são amigos da maçonaria, amigos Rosa Cruzes, amigos espíritas, cristãos, esotéricos e todas as linhagens, né? Tanto ocidentais como orientais, como afrodescendentes, todas elas aqui são sempre bem-vindas, porque esta sabedoria é universal e veio para ser aplicada por todos aqueles que tiverem a devida atenção, o devido respeito e a inteligência para aplicar na vida prática esses princípios. E continua o texto do Caibalion: estes sete princípios podem ser explicados e explanados, como vamos fazer nesta lição. Uma pequena explanação de cada um deles pode ser feita agora, e é o que vamos fazer. Então, a respeito do primeiro princípio, que é o princípio de mentalismo, o texto é precedido de uma frase que diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Assim diz o Caibalion. E o texto nos informa o seguinte: esse princípio, né, o princípio de mentalismo, contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais, tudo isso é espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam um exame científico. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do tempo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Esse princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo, abre aspas, "Aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio", fecha aspas. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível, e o estudante baterá em vão nas diversas portas do tempo. Então, meus amigos e amigas ouvintes que estão acompanhando o programa Lux Esotérica, este foi o enunciado do primeiro dos sete princípios herméticos, o princípio do mentalismo, que afirma que o todo, que tudo é mente, que tudo é consciência. E como nós estivemos a falar na nossa série anterior, O Lado Oculto das Coisas, onde nós mencionamos Helena Petrovna Blavatsky em sua A Doutrina Secreta, ela que foi uma verdadeira iniciada da fraternidade egípcia, da grande fraternidade branca, tendo residido por vários anos na cidade do Cairo, onde ela teve a oportunidade de encontrar fisicamente esses mestres, e não simplesmente ter sido ilustrada por meio da literatura, mas sim, ela recebeu não só informações, mas iniciações e toda a energia e o treinamento desses mestres da fraternidade egípcia. Blavatsky, ao escrever A Doutrina Secreta, também corroborou esse princípio do mentalismo, quando ela mencionou que todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes. Esta é uma frase, meus amigos, a ser lembrada. Eu reputo que é uma das mais importantes frases da Doutrina Secreta, que na nossa língua está publicada em 6 volumes, e esta frase que está lá no segundo volume da Doutrina Secreta, que trata da ciência, ela realmente dá um passo adiante e, baseada na sabedoria das idades, nos princípios herméticos. Porque como esse princípio que nós acabamos de ler mencionou, o todo é mente, tudo é consciência, e todos os pontos do universo são inteligentes, como formulou Blavatsky. Então nós devemos olvidar esta sensação que nós estamos num mundo que é constituído de coisas inanimadas e coisas animadas. Um mundo que seria constituído de matéria morta e de seres vivos. Isso são concepções completamente erradas, meus amigos. Tudo está vivo, tudo está em movimento, tudo está vibrando e todos os elementos do universo são consciências, são inteligências e estão demonstrando isso através de todas as suas ações, de tudo que acontece no mundo. Se assim não fosse, meus amigos, esse universo não existiria como tal. Ele seria apenas uma sopa de energia livre, onde não haveria nenhuma formulação que fosse cognoscível, que fosse inteligível, que desenvolvesse uma consciência e fosse capaz de perceber ou de se auto-perceber. Então, esse princípio é muito importante e nos próximos dias nós vamos abrangê-lo com mais detalhes, com certeza. Porque no dia de hoje nós vamos passar aqui as vistas sinteticamente sobre os 7 princípios herméticos. E o segundo princípio é o princípio da correspondência, que é praticamente o princípio hermético mais conhecido. E a frase do Caibalion com relação ao princípio da correspondência é o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esta é a frase clássica: quod superius est sicut quod inferius, et quod inferius est sicut quod superius. O que está em cima é análogo ao que está embaixo e vice-versa. Porque aí, como a tábua esmaragdina ou a tábua de esmeralda de Hermes também coloca, tudo isso foi escrito para que as maravilhas do mundo se manifestassem. E o comentário aqui do Caibalion sobre o princípio da correspondência é o seguinte: esse princípio de correspondência contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz essas palavras, abre aspas: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, fecha aspas. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio de correspondência, chegamos a compreender muita das coisas que de outro modo nos seria impossível compreender. Esse princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam esse princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista ou desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis, e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos, assim também o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo, né? E esta última frase, né, a mônada aqui, é, buscando os conhecimentos esotéricos e teosóficos, mônada se refere à chispa divina, ao princípio espiritual dentro do ser humano. Então, estudando o espírito, ele chega a compreender o espírito ou a natureza dos arcanjos. E assim é, meus amigos, esta é uma das chaves, dentre as maiores chaves, porque, como indicado, aquele que conhece os números, que conhece as leis da geometria, as leis matemáticas, pode estudar objetos que estão tão distantes no tempo e no espaço que realmente fica até difícil avaliar. Porque hoje a ciência conhece esse princípio de correspondência, meus amigos, com outro nome, né? mas a ciência já o usa, né? Porque hoje os cientistas e muitos escritores, têm até livros publicados a esse respeito, falam do universo holográfico. A holografia é exatamente a manifestação desse princípio de correspondência dentro do plano material, meus amigos. Porque numa holografia, que é uma foto obtida pelo cruzamento de feixes de laser que incidem sobre um objeto e depois são captados por uma película fotográfica especial, em qualquer parte de uma fotografia holográfica se pode recortar uma parte e continua-se tendo a imagem do todo. E é exatamente isso que preconiza o princípio da correspondência, que diz que na parte está a correspondência com o todo. Então o microcosmo, que é o ser humano, está em correspondência com os altos planos da espiritualidade. Então, ao se estudar o maior ou o menor, se descobre essa semelhança, essa correspondência, assim como as escrituras cristãs afirmam que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nesta frase também está contida o princípio hermético da correspondência, porque semelhante não é igual. Semelhante significa que tem esta similitude, que obviamente difere em grau de poder, mas que guarda as devidas proporções e guarda os mesmos poderes ocultos. Então, da mesma forma que Deus é o grande emanador, o grande criador do universo, do nosso sistema solar, nós também temos esse mesmo poder criador, esse mesmo poder emanador, obviamente de forma semelhante, mas em escala menor, meus amigos. Então, muitas e muitas coisas obscuras que nós temos que estudar dentro do esoterismo, e muitas coisas que acontecem na nossa vida só podem ser abertas por meio desta lei das correspondências. Mas vamos prosseguir aqui, mencionando agora o princípio de vibração, que é o terceiro dos princípios herméticos que nós vamos passar aqui hoje. E a frase sobre o princípio de vibração é o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Assim diz o Kybalion. E o comentário é o seguinte: esse princípio de vibração encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, esse princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do antigo Egito. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, da energia, a mente e o espírito resultam das ordens de variáveis da vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus de diferentes escalas de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração, e também nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as formas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar esse princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. E aqui temos mais uma frase de sabedoria que diz o seguinte: aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder, diz um escritor antigo. E este também, meus amigos, o princípio da vibração é outra chave maravilhosa que os princípios herméticos nos trazem. Porque vocês imaginem há milhares de anos atrás, onde a tecnologia, né, mais avançada era apenas aquela tecnologia rural, que as pessoas viviam ali de uma maneira bucólica, né, e não tinham acesso a todo esse equipamento, a toda essa nossa sofisticação eletroeletrônica que nós temos hoje. Quando esses mestres, esses hierofantes, dispunham desse conhecimento para os iniciados, dizendo que tudo era vibração, muitos, obviamente, haveriam de duvidar disso, porque as evidências não eram tão claras como hoje. Mas hoje não é uma questão mais de crença, meus amigos, sobre o princípio da vibração. A nossa ciência progride exatamente nesse campo. E agora, nesse exato instante, vocês estão recebendo essa comunicação, quer seja ao vivo aqui no nosso programa, para o qual nós agradecemos a presença de vocês, a sua audiência, ao vivo e também nas gravações que vocês têm aqui nos nossos sites, na Loja Esotérica Virtual e aqui na Rádio Esotérica FM. Tudo isso está funcionando nesse instante, meus amigos, pelo domínio técnico que a nossa ciência tem hoje em dia do princípio da vibração, pelo menos nesse campo da materialidade. Porque esses nossos computadores estão baseando seus cálculos matemáticos, que são na casa dos bilhões de segundos. Os computadores atuais trabalham na casa dos gigahertz, né? Ou seja, eles vibram, eles emitem essa sintonia vibratória a bilhões de ciclos por segundo, e tudo isso permite que nós estejamos aqui partilhando esses conhecimentos diretamente dos lábios desse livro da sabedoria aos nossos ouvidos naturais. E se eu tenho alguma coisa a ver com isso, é que eu estou apenas vivificando, emprestando a minha voz, o meu verbo, para que uma vez mais esta mensagem ganhe uma vez mais o éter, meus amigos. Então nós estamos aqui e agora, nesse instante, meus amigos, exercendo esse poder da vibração para nos comunicar, e devemos usá-lo também para evoluir espiritualmente. Porque o homem que conhece o princípio da vibração irá usá-lo não só para dominar este nosso maravilhoso instrumento que é o computador, porque eu sei que vocês procuraram na internet coisas de nível, coisas que levassem a vida de vocês a ter uma elevação, uma informação que contribuísse para o progresso espiritual, moral e intelectual de vocês. E vocês, não por acaso, porque não dá para acreditar no acaso numa situação dessa, meus amigos, vocês estão aqui me ouvindo nessa noite ou a qualquer hora que vocês estejam acessando esse arquivo na internet. Porque nós estamos aqui apenas multiplicando, usando exatamente esse poder da vibração para trazer de novo essa sapiência, esta profundidade das palavras do grande Thoth, de Hermes, o três vezes grande, o Trismegisto, que primeiramente formulou isso para aqueles nossos irmãos do Egito há muitos e muitos milhares de anos. Então, estamos aqui hoje trabalhando sinteticamente os 7 princípios herméticos, amigos e amigas, e nos próximos dias o programa Lux Esotérica vai estudar cada um desses princípios. Nós vamos esmiuçá-los e vamos trazer muitos exemplos de como os irmãos, as irmãs, os amigos e amigas que prestigiam aqui o nosso programa podem utilizar esse conhecimento nas suas vidas práticas e também na sua evolução espiritual. Mas é chegado o momento de nós não só agradecermos a audiência, o prestígio de vocês aqui para o programa Lux Esotérica, amigos, mas vamos fazer um break, vamos fazer uma pausa para eu tomar aqui hoje a Pepsi aqui que está do meu lado. Hoje estamos com o patrocínio da Pepsi Cola, não da Coca-Cola. Enquanto isso, vocês vão ficar aí com o convite da Loja Esotérica Virtual para vocês se associarem e apoiarem materialmente e devolver um pouco da energia que vocês estão recebendo aí agora, manifestando aqui conosco o seu interesse de se associar e patrocinar aqui as atividades da Loja Esotérica Virtual e também da Rádio Esotérica FM. Agradecemos aqueles que já se tornaram nossos associados, que é uma função que tem o único objetivo de manter ativos a Loja Esotérica Virtual. Já está há 13 anos no ar e vai continuar permanecendo, levando essa sabedoria para vocês, com o apoio dos nossos amigos e das nossas amigas. Então vamos a um intervalo e voltamos na sequência, amigos e amigas ouvintes, com o programa Lux Esotérica ao vivo no dia de hoje, estudando com vocês os princípios da filosofia hermética. Voltamos na sequência. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica desta quarta-feira. Estamos estudando sinteticamente no dia de hoje os princípios herméticos que foram dispostos por Hermes Trismegisto, o três vezes grande, há muitos milhares de anos atrás no Egito, mas que chegaram até nós uma vez mais através desta formulação deste livro que foi publicado, o Caibalion, no ano de 1908. Mas antes de nós prosseguirmos aqui, nós gostaríamos aqui de fazer uma divulgação para vocês que nos acompanham de um seminário de cristianismo esotérico, de gnose cristã, que vai acontecer nos dias 31, dia 1 e 2 de novembro, dia 31 de outubro, dia 1 e 2 de novembro, feriado prolongado que nós vamos ter no final desse mês e começo do mês de novembro de 2009. Este seminário estará acontecendo na Fundação Centro Teosófico Raja e contará com a minha participação e de outros amigos que pertencem à Igreja Católica Liberal. Estaremos lá estudando sinteticamente, através de conferências, os livros A Gnose Cristã, de Leadbeater, também o Credo Cristão, também do mesmo autor. Estaremos estudando o Cristianismo Esotérico, de Anne Besant, e o livro A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, de Geoffrey Hodgson, e A Ciência dos Sacramentos, de Charles Webster Leadbeater. Serão 3 dias, meus amigos, de intensos estudos, e nós estaremos lá nesse seminário alojados. A Fundação Centro Raja tem capacidade para a hospedagem de até 40 pessoas, e todo o pacote, incluindo o seminário e a hospedagem, com pensão completa, com 5 refeições durante o dia, café da manhã, coffee break da manhã, almoço, café da tarde e jantar, tudo isso pela diária de R$60, meus amigos, uma bagatela. A diária são os 3 dias, R$180. Não deixem de participar desse evento. Procurem acessar o site da Fundação Centro Raja em www.centrorraja.org.br ou então mandem aqui um e-mail para nós, para mim, para o e-mail osmar@levir.com.br. Eu terei a satisfação de mandar para vocês esse programa. Durante essa próxima semana nós estaremos divulgando intensamente esse seminário de cristianismo esotérico que vai acontecer nos dias 31 de outubro, dia 1 e 2 de novembro. Dia 2 vai ser o dia de finados e também estaremos lá celebrando as missas da Igreja Católica Liberal. Durante esses 3 dias será realmente uma oportunidade única que vocês terão para não só conviverem conosco durante 3 dias num ambiente muito espiritualizado, um ambiente muito aconchegante da Fundação Centro Raja, que tem lá sala de palestras, sala de vídeo, tem uma biblioteca de ocultismo com mais de 5 mil livros, que a gente quando vai lá só passa vontade, porque dá vontade de ler um monte de livro, mas ao mesmo tempo tem as aulas, tem a sala de meditação e também os apartamentos para a hospedagem de até 40 pessoas. Então se inscrevam, meus amigos, por apenas R$60 a diária, com o seminário e toda a pensão completa inclusa. Eu acho que sai mais barato que ficar em casa vocês participarem conosco nesse seminário. Acessem o site www.centroraja.org.br e se informem da programação desse seminário. E vamos continuar aqui, meus amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica, estudando os 7 princípios herméticos, hoje de uma maneira sintética. Estamos passando os olhos por eles para depois, nos próximos dias, nós nos aprofundarmos na filosofia hermética e todo o seu esoterismo e seu profundo significado. O próximo princípio aqui que nós vamos mencionar é o princípio de polaridade. E a frase sobre ele é o seguinte, sobre o princípio de polaridade: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Assim diz o Caibalion. E esse princípio, o princípio de polaridade, encerra a verdade que tudo é duplo. Tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim, né? Outra fase de sabedoria. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo e assim em diante. Ele explica esse princípio de polaridade, que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus, como o calor e o frio, como o alto e o baixo, como todas as diferenciações polares, meus amigos. Realmente nós podemos perceber que no mundo manifestado esse princípio da polaridade, ele tem uma regência muito grande, e muitas pessoas ficam presas justamente por esse mundo manifestado, fugindo do bem e do mal, do quente e do frio, de todas essas polaridades, da dor e do prazer, principalmente, quando na verdade é necessário encontrar o caminho do meio, é preciso caminhar no fio da navalha, naquele caminho, naquela vereda estreita, como disse Jesus, ou o caminho do meio, como disse o Buda, que foi exatamente uma encarnação seguinte desse mesmo Hermes Trismegisto, pois quando ele esteve no Egito, ele deu toda essa luz e ele deu praticamente a mesma instrução, só que enquanto Hermes ele falava desse princípio da polaridade, mas depois, como Buda, ele falou que os opostos precisam ser reconciliados e o homem precisa se equilibrar trilhando o caminho do meio entre todas as coisas. E continua aqui: o princípio da polaridade explica os paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e do ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disto, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que usamos dos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual, ou nenhum nem o outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreendereis se meditardes um momento. E mais do que isso, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e na mente dos outros. Muitos de vós que ledes essas linhas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio, ou do inverso. Quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. E por aí vai, meus amigos, esse maravilhoso princípio da polaridade. Mas o princípio seguinte é o princípio do ritmo, que é o quinto princípio hermético, que diz o seguinte: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Assim diz o Caibalion. Esse princípio de ritmo contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos que existem, conforme o princípio de polaridade de que tratamos há pouco, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isto acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E é com esses últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreenderam esse princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego de formas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa até um certo grau que depende do domínio desse princípio. Aprenderam como empregá-lo, em vez de serem empregados por ele. Neste e noutros métodos consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se até o ponto em que desejar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre o faz conscientemente e com o uso de sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares que vão para diante e para trás como um pêndulo. Esse princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. Realmente, meus amigos, esse texto nos revela exatamente como esse importante princípio de ritmo que existe na natureza e que é a oscilação entre os pares de opostos, porque não só o princípio da polaridade nos indica a existência dos polos, como o princípio do ritmo nos indica que há um movimento entre esses opostos. Daí que realmente a sabedoria das sabedorias é se seguir o caminho do meio, é se seguir o caminho estreito, a vereda realmente apertada, porque aquele que não souber fazer a neutralização, que nós vamos estudar aí mais detidamente nos outros dias, ele será arrastado de um lado para outro, porque a insistência num polo acaba levando pelo próprio movimento pendular do ritmo a pessoa até o outro polo. Então, daí que a visão do hermetista, do ocultista, não deve ser jamais pautada apenas por aquilo que aparentemente é bom, por aquilo que é claro, por aquilo que que tem certas características, porque se a pessoa carregar energeticamente também essas características, ele pode ser levado pela oscilação até aquilo que ele não deseja, até aquilo que realmente é o oposto daquilo que ele preconiza. Daí que estudar esse princípio de ritmo, principalmente também na sua vertente dos ciclos naturais, dos ciclos corporais da nossa natureza humana, todos o relógio biológico, os movimentos circadianos, né, toda essa influência que existe dos diversos ritmos que estão à nossa volta, aos quais nós devemos nos adaptar. E realmente, sem conhecer esses ritmos, sem conhecer as suas polaridades e sem saber como neutralizá-las, nós viramos um joguete na mão das energias cegas, nas energias que estão todas à nossa volta, que nós não podemos calculá-las todas, mas podemos programar aquilo que nós quisermos com as nossas energias dentro do conhecimento hermético que nós vamos estudar mais detidamente nos outros programas. E chegamos aqui ao sexto princípio hermético, que é, né, amplamente conhecido nos dias de hoje e que no Oriente, né, obviamente tinha uma precedência maior e que hoje esse conhecimento também passou para o Ocidente, que é o princípio da causa e efeito. E nos diz o Caibalion a respeito do princípio da causa e efeito: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Assim afirma o Caibalion. E o comentário é o seguinte: este princípio de causa e efeito contém a verdade que há uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. Que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau e, por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causadores em vez de apenas sofredores de efeitos. As massas do povo são levadas para a frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter e suas qualidades, e tão seus poderes, tão bem como os que o cercam, e tornam-se motores ao invés de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências. Empregam o princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o quem quiser. E obviamente, meus amigos, que esse princípio, como nós dissemos, que é amplamente conhecido no pensamento oriental, vem agora também se alastrando e entrando no pensamento ocidental, que passa a reconhecê-lo, pelo menos nós que somos espiritualistas, somos pessoas ligadas a uma espiritualidade mais consciente desses princípios, todos nós já reconhecemos a precedência desse princípio de causalidade, ou seja, de que tudo tem que ter uma causa e tudo que tem uma causa gera os seus efeitos. E jamais nós podemos acreditar, meus amigos, que existe aquilo que é chamado de acaso, aquilo que é chamado de sorte, aquilo que é chamado de azar, né? Aí são outros dois polos aí, sorte e azar, acaso ou certeza, né? Porque se nós fôssemos crer que esse universo pode ser governado pelo acaso, meus amigos, aí então nós deveríamos deixar de lado uma vida espiritual e deveríamos viver uma vida dando cabeçada por aí, porque realmente não valeria a pena nós estudarmos. Porque se estuda exatamente para ter o conhecimento das causas e dos seus efeitos e analisar os efeitos para poder conhecer as causas. Da mesma forma, como esse comentário diz, os mestres, os discípulos avançados do hermetismo, sabem como elevar a sua frequência, a sua mente, passando a atuar sempre no plano da causalidade, no plano mental, aonde todas as coisas são originadas, da onde partem todas as causas. E daí que eles não são mais governados pelos efeitos que vão se entrechocando, mas sim passam a ser geradores de causas, e é isso que leva realmente uma pessoa a se tornar um mestre espiritual. Mas finalmente chegamos ao sétimo princípio hermético, aos quais nós estamos passando aqui rapidamente as nossas vistas hoje, que é o princípio de gênero, meus amigos, que é precedido aqui o comentário pela seguinte frase: O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Assim diz o Caibalion. E o comentário é o seguinte: esse princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas também superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem esse princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, da regeneração e da criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todas as coisas, macho, tem também o elemento feminino. Todas as coisas fêmea têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, da geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós vos advertimos que esse princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que têm títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra esses preceitos que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los noutra parte. O hermetismo nada contém nestas linhas que sirva para vós. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. E este sétimo princípio, meus amigos, é que dentro da lista, né, é aquele que finaliza as sete leis herméticas, tem uma importância também muito grande, porque ele não é simplesmente uma aplicação da lei da polaridade, né, porque a polaridade varia de acordo com a circunstância, de acordo com o tema, com a energia, com a força que está se analisando. Naturalmente que a polaridade dos gêneros é o feminino e o masculino. Só que o que o princípio do gênero diz é uma coisa que é a inter-relação entre masculino e feminino em todos os níveis, desde o nível físico até o nível emocional, mental, chegando até o plano espiritual. Porque existe uma forte atração entre esses dois polos, entre essas polaridades, e essa atração é exatamente o que possibilita, né, essa dualidade que permite a geração, a regeneração, até se atingir uma síntese, né? Um terceiro aspecto, né? Se nós víssemos esse assunto da perspectiva da dicotomia entre pai e mãe, é essa grande atração entre o masculino e o feminino que possibilita a geração, a recriação, que nos dá o princípio filho, né? Isso é, inclusive, a maneira como se desenvolve a própria cosmogênese, como desenvolve a embriologia dos seres vivos, das nossas células e também da nossa mente, das nossas emoções e do nosso espírito. Daí que é muito importante estudar esse princípio do gênero. Nós vamos fazê-lo detidamente nos próximos programas, com certeza. Mas também há que se levar em consideração essa advertência que foi feita no final desse texto, porque muitos há que, sabendo desse poder, dessa potência que existe no princípio do gênero, conduzem discípulos, conduzem estudantes, às vezes dedicados, às vezes sérios, que estão buscando, mas ainda não são mestres ainda das energias. Então essas pessoas são levadas a práticas que simplesmente deturpam as energias dos polos feminino e masculino, levam essas pessoas a práticas meramente sexuais, a práticas, né, que no Oriente se chamam de práticas tântricas, né, apesar dos ocidentais usarem esse nome tântrico com uma liberdade, uma licenciosidade poética que não é adequada, porque Tantra, na verdade, é uma doutrina com relação às energias, como que o ser humano trabalha com as forças do universo, e é um caminho da pureza, um caminho da elevação. E essas escolas que existem em todos os países, essas escolas pseudo-tântricas, né, simplesmente fazem com que a pessoa se exploda, da mesma forma como existe o homem bomba, né, no plano físico, que coloca dinamite ao redor do seu corpo e se explode, também pessoas que começam a praticar essas artes, que são os piores tipos de magia negra, as quais muitas pessoas praticam sem nem saber que é magia negra, né, que são aqueles que são conhecidos no ocultismo antigo como os crimes contra o Espírito Santo, né? O Espírito Santo compreendido como o terceiro aspecto da divindade, o aspecto feminino, o aspecto energético, o aspecto que constrói os planos, os mundos, que cria e destrói e que regenera, e que no ser humano se manifesta como sexo. E a pessoa então induge numa série de práticas, né, que aos olhos das pessoas comuns são excessos sexuais, são excessos de fixação nos chakras inferiores, e isso leva muitas pessoas a ficarem inclusive doentes fisicamente e principalmente desvirtuadas moralmente e embotadas mentalmente, porque muitas pessoas dizem que esse caminho é o caminho da iluminação, mas o que eu tenho visto é que é, na verdade, o caminho mais rápido para a pessoa ficar embotada, da pessoa não progredir em nenhum sentido, porque, como foi dito aí no final do texto aqui do Caibalion, o comentário dos três iniciados, para a pessoa pura, tudo é puro. Agora, para a pessoa que pratica essas artes, né, tântricas, tudo que elas olham, elas ficam enxergando se há possibilidade de haver uma exploração sexual, monetária, física, emocional. São pessoas extremamente sensuais, apegadas, pessoas luxuriosas, pessoas realmente muito ávaras, porque ficam com os chakras inferiores descontrolados e têm realmente sentimentos muito inferiores, sentimentos que elas não percebem, mas quem está de fora do processo vê logo que essas pessoas têm realmente algum desvio. Daí então, meus amigos, que nós expusemos para vocês hoje brevemente as sete leis herméticas. E os próximos capítulos nós vamos estudá-las detidamente e vamos estudar também os princípios da alquimia hermética, da transformação mental, utilizando cada um desses princípios. Então é minha satisfação de estar aqui a serviço de vocês, amigos, trazendo esses conhecimentos, esses preceitos para a ilustração de vocês que estão buscando o caminho, que estão buscando a luz que brilha dentro de vocês, que estão trilhando a sua evolução e que precisam de informações válidas, informações universais que todos nós podemos aplicar na nossa vida, na nossa caminhada. E é realmente um prazer estar aqui a serviço de vocês. Então vamos encerrar esse programa de hoje, Lux Esotérica, pronunciando uma vez mais o mantra do ser interno, fazendo com que nós restabeleçamos a nossa conexão com o nosso eu interno. Vamos nos tranquilizar, procurando fechar os nossos olhos, respirando lenta e profundamente. Vamos procurar reconectar com a fonte espiritual da nossa vida, no centro dos nossos corações, aquela chispa divina, a verdadeira lux esotérica, a luz oculta que está dentro de nós. Vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e amigas, ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, agradecemos o seu apoio, seu prestígio, seu patrocínio, sua audiência e o intenso afeto, o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho, se manifesta aqui na sua audiência e também no seu apoio aqui aos nossos trabalhos. Então nos despedimos de todos vocês no dia de hoje, desejando uma ótima noite, um bom descanso para todos vocês e que nós estejamos aqui na próxima edição do programa Lux Esotérica com muita paz, com muita saúde e sempre com muita disposição para estudarmos juntos. Até a próxima oportunidade, amigos e amigas, aqui no programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos.